seguras algurão, mas uma se extraviou do aprisco pastoral, vagando em montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. 99 a ti, pastor, não podem contentar. Airante é minha, respondeu, zeloso a irei buscar. Nos montes há perigos mil, de novo a quero em meu redil, de novo a quero em meu redil. Ninguém jamais imaginou o quanto padeceu, buscando a ovelha tão rebel, terrível dor sofreu. Foi, pois, assim que o bom pastor salvou a ovelha por amor, salvou a ovelha por amor. Cantam lá.